Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje, às 22h30, estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que lhe faz companhia, habitualmente, sempre entre as 8h30 e as 9 da noite, de terça a sexta-feira. Ora, este é um programa que, como sabem, vai terminar na próxima semana. Nós hoje vamos trazer aqui um grupo português que se diferencia do mundo da música portuguesa. Vamos trazer os Mind the Gap. Vamos chegar com algumas músicas deles. Mas antes eu quero falar um bocadinho sobre quem são os Mind the Gap. Fundados no ano de 1993 por Ace, Presto e também Serial. São os três integrantes deste grupo desde 1993. Eles marcaram a diferença desde logo porque recusaram gravar um tema para o álbum República, de 1994. Isso não lhes impediu de fazerem sucesso. Aliás, em 95 estavam a lançar o seu primeiro Extended Play. Em 96, lançaram um segundo EP. E tinham cada vez mais sucesso. Notabilizavam-se cada vez mais pelo trabalho que tinham vindo a realizar, pelo som inovador que traziam e pelas letras que continham nessas mesmas melodias. Assim que em 97 surge Sem Cerimónias, o primeiro álbum gravado em CD dos Mind the Gap, o grupo do Porto, que, enfim, marcou a diferença desde logo. O álbum foi um sucesso, foi muito bem recebido pela crítica e pelo público em geral, daí que, 3 anos depois, surgiu um outro álbum chamado A Verdade, um álbum que alcançou ainda mais sucesso, um álbum que primou ainda mais pela diferença. Um álbum que conseguiu consolidar ainda mais o sucesso dos Mind the Gap. Ou melhor dizendo, foi mais do que uma consolidação, foi uma expansão daquilo que tinha sido o sucesso dos dois primeiros Extended Play e também do álbum Sem Cerimónias. Aqui no programa de hoje, na nossa musical, vamos ouvir dois temas. Primeiro, destes dois álbuns que aqui lhe referi. Vamos ficar primeiro com Falsos Amigos, do álbum Sem Cerimónias, de 97, aliás. E depois do álbum A Verdade, vamos escutar um outro tema dos Mind the Gap, que também fez muito sucesso, a música Collision. É uma música com muita energia também e que, na altura, em 2000, foi um sucesso, quando o lançamento de A Verdade. Os Mind the Gap são mais do que um grupo, são um movimento. Nós hoje vamos falar deles e vamos para já ouvir dois temas e daqui a pouco quero contar-lhe como é que foi o percurso dos Mind the Gap de 2000 até 2011. Falsos amigos não preciso, dispensa a vossa inveja. Nunca hei de vos ligar, puto, seja pelo que seja. Quem fala nas minhas costas, respeita-me a cara. Para serem porcos a sério, juntem-se logo a uma vara. Quem é meu amigo, eu reconheço e respeito. Agradeço por tudo, guardo sempre no meu peito. Não tem jeito nenhum, já me conheces agora. Porque viste uma foto nossa no jornal há uma hora. Em terceiros não me interessa, estão condenados ao desprezo. Não passam de inimigos disfarçados, falsos, invejosos até aos ossos. Hipócritas, dás-me uma mão com outras fetas-me nas costas. Respostas para as minhas perguntas eu procuro. De futuro já sabes, desiste porque eu estou seguro. Falas do que não sabes, só causas entraves. O respeito por ti caiu como na Amazônia arde. Todos tivemos a não ser eles próprios. Falso como notas, 5000 nojentos como mictores benéficos. Como simples e tolos, eles chegam a ser tão impessoais como cartórios. Falsos amigos verdadeiros, inimigos é igual, era normal. Agora queimos juntos como pimenta e sal. Na mesa, mas debaixo de vidas como um cacho de bananas. Comido por macacos nas Bahamas. A aura que emanas não me convence. És baixo como o Prince. Confiei em ti, te dês o que me pertence.

Por fim, chegamos ao ano de 2010. Os Mind the Gap lançaram Essência, um álbum diferente, com outra maturidade, e com os Mind the Gap já há quase 20 anos na estrada. Ora, naturalmente, resultados diferentes, sons diferentes, letras diferentes, vivências diferentes, os Mind the Gap lançaram, e foi talvez a primeira vez que os Mind the Gap tiveram sucesso de vendas inferior ao do seu anterior álbum. Comparativamente a 2008, o álbum de 2010, Essência, vendeu menos do que este Matéria-Prima. Para fechar a edição de hoje, vamos ficar com mais dois temas. Primeiro, com um tema que dá o nome do Tango dos Defeitos. É um tema engraçado, que vamos aqui conferir. Por fim, dedicatória, que já aqui referi, que faz parte do álbum Suspeitos do Costume. E é com esta dedicatória que vamos fechar a edição de hoje do programa Musicália. Excepcionalmente hoje, às 22h30. Para a semana, voltamos às 8h30 da noite com mais uma edição. Entretanto, já a seguir chega mais um quartanamento com a locutora Joana Santos. Quanto ao Musicália, genericamente falando, e não referindo apenas à edição de artistas da semana, vamos voltar amanhã às 8h30 da noite com temas raros, versões raras de artistas bem conhecidos. Quando consigo amanhã, a partir das 8h30 da noite, e também aqui na Rádio Antena Web, a qualquer altura, nós cá estamos para fazer companhia sempre, todos os dias, entre as 11 da manhã e as 2 da manhã do dia seguinte. Fico consigo, aliás, quando consigo, fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã. Para fechar, já disse então estes dois temas que vamos ouvir dos Mind the Gap, este Tango dos Defeitos e também Dedicatória. Boa noite e até amanhã. Porque este mundo é complexo, nós somos complicados. Nós somos complicados, por isso o mundo é complexo. Porque este mundo é complicado, nós somos complexos. Nós somos complexos, por isso o mundo é complicado. Somos complicados como o tango, afeito e fabrico. Doce deste fandango, amadurecer um estilo. Espírito é crítico, cáustico, ácido. E ela de plástico, caber para demais. Somos revolucionários, temos vindo a ser estandartes desta arte que nos dá de defender. Transforma, conforme o sede de fazer. Imprimir o que sentimos, ouvir e escrever. Três não só, três vontades em uníssono. Três personalidades num único enigma. Digo, sigo e assino como digo, medir no trigo. Cujo brilho pela cultura criou este hino. Mano, pela sonoridade, pelas ondas que propagamos, pela criatividade, a produtor e os dois MCs mais maduros como o nosso vinho, melhores com os anos. Não sabemos como fazer isto de outra forma. Quando não criamos, não forçamos, mas normalmente quebramos a norma. Quando não criamos, não nos limitamos a fazer o que todos fazem. A gente não é preciso, não. Esforço, porque é um talento nato. Mas nós complicamos, falhamos, acertamos, tentamos. Assim nos conhecemos, pé em pé, dançamos este tango dos defeitos. Imperfeito do perfeito, perfeito ao presente. Aproveita e cultura o efeito. Enquanto a música não se acaba, a paciência se pronta. E o receptor é química. Neste salão de baile, a pista está aberta. Deixamos marca do soalho com esta dança. Cada um é como é, somos como somos. Pé entre pé, outra vez, outra volta. Não sabemos como fazer isto de outra forma. Quando não criamos, não forçamos, mas normalmente quebramos a norma. Quando não criamos, não nos limitamos a fazer o que todos fazem. Quando não criamos, não nos iludimos, quem conhece porque se já sabe. É o tango dos defeitos, ruína a originalidade. Uma homenagem à criatividade, um ícone sonoro da mais pura liberdade. Simplesmente um modo complexo, definir o simples com o verso. Unicamente um modo universal, definir o único com o instrumental. Dedicado a todos os seres genuínos, são seres criativos. Todos os talentos nados que produzem e retribuem sentimentos positivos. Dedicado a todos homens e mulheres que criam novo no mundo, que acreditam e partilham o que os move e gritam bem alto, que sentem mais fundo. Não, não sabemos como fazer isto de outra forma. Vamos mais tarde vieram os MCs. Animar com GTIs, novo sistema de autorização. Os rappers são VIPs, nas escapar, poupar, vem paz, gigante, anulância. Quantos malditos mandam chupões para a ambulância. Cool Herc, não é adivinhar, estava ali a criar. Break on e met the man, combustível para injetar. Big e small, acaba rodos favoritos de Nova York. Tenho também o torque, figuro na lista da Autosport. A potência que declara, torna-me raro com o jacular. Se me enganei, não reparo. O que vos digo é sempre claro. Veloz como um Lamborghini, conta a história como o Fellini. Juntei a minha voz aos reais, enfio os falsos no mini. Necessitas de inseguranças, não é música de dança. Dicatória foi pobre, a história que aqui avança. Como te vi.